teu nome, Senhor. Glória a teu nome. Recebe, Senhor Jesus, a adoração da igreja. Recebe o amor da igreja. Nós já recebemos o teu amor primeiro. Agora recebe o nosso amor, Senhor. Recebe o louvor, recebe a adoração. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Leão da tribo de Judá. Ninguém pode te vencer. Tu és invencível. Aleluia! Cordeiro de Deus. Só tu pagaste todos os pecados cometidos por todas as pessoas. Já estão pagos por ti, Cordeiro Santo. Aleluia. Obrigado, Senhor, que tu és o bom pastor. E nós queremos ser, Senhor, as boas ovelhas. Você quer ser as boas ovelhas? Diga isso para o Senhor. Eu quero ser do teu rebanho. Eu quero ser ovelha, não ser cabrito, Senhor. Glória a teu nome, Senhor. Aleluia. Porque ele vive. Senhor, veio, Senhor, teu Espírito Santo está aqui, e agora te peço, Senhor, da mesma forma que ensinava os discípulos, ensina a nós, da mesma forma que o teu Espírito Santo guiou os apóstolos, guia a nós, Senhor, nós como igreja, nós famílias, nós indivíduos. Espírito Santo, vai na frente e agora nos dá um ouvido espiritual, nos dá um coração sensível, nos dá um coração também cheio de fé para receber o que o Senhor vai ministrar. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Vamos sentar, irmãos. Muito alto. Aleluia. Dizem que uma vez um pastor estava pregando numa igreja e ele pregou bastante sobre o céu. E ao final da pregação ele perguntou: quem quer ir para o céu? E aí todos os irmãos foram à loucura e disseram: eu quero ir para o céu. E todo mundo levantou as mãos. E daí ele fez a segunda pergunta: e quem quer ir para o céu agora? E teve poucas mãos de pé. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre céu, sobre morte. Porque para ir para o céu tem que morrer. Você sabia? Pá, pastor, falar disso. Amanhã é o dia dos mortos. Não, nós não comemoramos o dia dos mortos. Só dia dos vivos. Porque os que morrem no Senhor, morre o corpo, mas o espírito deles está com o Senhor. Nós não comemoramos morte, nós comemoramos vida. É isso que nós comemoramos, irmãos. E vamos abrir a palavra de Deus aí no capítulo 15 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Veja aí na sua Bíblia. Ali diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, miseráveis de todos os homens. E vamos um pouco adiante, lá na segunda carta do apóstolo Paulo para o Timóteo. Timóteo ainda era um jovem pastor que Paulo estava ensinando. Na segunda carta, capítulo 4, versículo 6. Mais ao final da sua Bíblia. Segunda Timóteo 4, 6, Paulo está se despedindo, ele está quase morrendo e ele tinha consciência disso. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, por sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. Amém? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Pela terceira vez estou citando esse verso. Se não for assim, eu vou-lhe teria dito, o Senhor disse, e eu vou e vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou estejais vós também. O Senhor, Ele quer que a gente esteja sempre no melhor lugar. E deixa eu te dizer uma coisa de imediato: o melhor lugar não é este mundo. Você pode viver bem, viver feliz, viver tranquilo, ter família boa, ter um emprego bom que dá uma sobrevivência boa, tudo isso maravilhoso. Pode ser que você possa fazer férias boas ou fazer turismo, tudo que todo mundo mais ou menos gostaria. Mas eu devo te dizer que não é aqui a tua pátria. A Bíblia diz: a nossa pátria está nos céus. Mas pastor, a vida é tão boa aqui. Eu sei, para muitos de nós que temos vivido com o Senhor, tem sido tão boa. Quando eu escuto rádio, olho televisão, compro a revista semanal ou leio os jornais. O que é que mais nós lemos ali e vimos na TV? Notícias boas ou más? Más. Eu fico tão agradecido a Deus que eu não estou nesse tipo de vida que o mundo leva. Que eu não estou envolvido nas falcatruas, nas maldades, nas corrupções. Eu digo obrigado, Senhor, que anos atrás o Senhor me chamou para ser teu. E eu não me envolvo com essas coisas. E nós, crentes, não nos envolvemos com essas coisas. Ontem à noite eu saí do hospital, era 4 da manhã com essa família. 4, 4 e meia, e fomos fazer um caminho ali pela Avenida Farrapos. 4 da manhã na Avenida Farrapos, eu nunca tinha andado 4 da manhã na Farrapos. Entrei numa fria. Eu disse, tomara que não tenha ninguém fotografando aqui. É ou não é? Alguém fotografa o pastor Paulo 4 da manhã na Farrapos? Eu vou ter que dar muita explicação. Mas o trânsito parado, não por congestionamento normal, por causa da prostituição, o trânsito, as pessoas não estacionavam. As pessoas que estão envolvidas com adultério, com prostituição, elas nem sequer obedeciam à lei de trânsito, elas interromperam. E eu tive que passar no passeio dos ônibus. E eu vi aquilo tudo e disse, obrigado, Senhor, porque eu não estou nisso. Nunca tive e nunca estarei. E você pode dizer a mesma coisa, obrigado, Senhor, que eu não sou desse mundo. Eu sou um cidadão do céu. Você é um cidadão do céu, você é um homem do céu, uma mulher do céu. Os conceitos de Deus têm que reger a tua vida. E você pode viver muito bem, mas um dia você vai ter que deixar sua família aqui na terra. Mãe, pai, um dia você vai deixar seus filhos. Filhos, talvez um dia vocês deixarão seus pais, pode ser o processo inverso. Um dia nós teremos que enterrar nossos pais. Dói, dói. Eu já enterrei meu pai há muitos anos atrás, eu era um adolescente de 14 anos. Na época não entendi direito por que meu pai morreu. E nem sei se entendi até hoje. Mas uma coisa eu sei, que Deus estava no governo. Minha mãe ficou viúva com 4 filhos. Isso não é fácil, o mais velho tinha 18. Isso não é fácil para uma mulher. E ela trabalhou, deu estudo para todos. Uma pessoa que fez de tudo pelos filhos. Agora, às vezes, mas por que a gente perde alguém que até a gente julga que é necessário para a nossa vida? E é mesmo. Mas tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito. Que Deus é o pai dos órfãos. Você sabia? Deus cuida dos órfãos. Mas ele vai, pastor, dizer isso. Eu fui cuidado por Deus. Esse versículo da Bíblia, eu experimentei na minha vida. Deus cuida das viúvas, diz na Bíblia. Deus cuida. Se uma mulher fica viúva, Deus vai cuidar. Eu sei que a igreja também vai cuidar. E muitas vezes Deus cuida através da irmandade da igreja. Mas um dia nós vamos deixar esse mundo. E há poucos dias tivemos a semana do teatro da Casa do Julgamento. E o tema principal era esse. Depois que morrermos, para onde iremos? Diz aqui esse verso. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Às vezes eu vejo homens, mulheres dedicados de todo o coração a ganhar dinheiro. Essas pessoas, quando estiverem perto da sua morte, e a vida delas foi só ganhar dinheiro, não é proibido ganhar. Tomara que todos nós ganhemos muito. Amém, irmãos? Mas para botar na obra de Deus, para desfrutar também. Mas se uma pessoa viveu a vida dela só para buscar recursos desse mundo, o dia que ela tem que deixar esse mundo, vai ser um pavor para ela. Tem gente que não dá uma bala para uma criança, imagina ter que deixar todas as suas propriedades. Tem gente que não paga um pastel para um mendigo, às vezes um mendigo com fome. Não vou nem entrar no mérito por que ele é mendigo ou não. De repente, me paga um pastel aí, tio. Paga e pronto, mata a fome de alguém. Tem gente que não faz isso porque é mão fechada. Como é que um cara desses um dia vai deixar uma casa, duas casas, 1.000 hectares de campo, 10.000 cabeças de gado? Como é que ele vai deixar? Ele diz, não, eu tenho que levar esse negócio junto. A nossa esperança não é só por esta vida. Eu trouxe esse tema hoje, até porque faz tempo que eu não falo dele aqui na igreja. E tendo em vista o dia de amanhã, onde pessoas, elas vão ali, algumas prestar culto para mortos, vão acender velas para mortos. Deixa eu dizer uma coisa, o que tu não fez em vida para alguém, não tente fazer na morte. Não funciona, esse alguém não vai receber nada. E outra, não tem como iluminar caminho de ninguém. Morreu no dia da morte, está definido o teu destino eterno. A nossa esperança, ela passa além sepultura. Eu não vou ficar na sepultura. Quem não vai ficar aqui também pode dizer, eu também não. Eu também não, porque eu sei que o meu Senhor no dia final vai me ressuscitar. Pode ser que eu já seja morto há 1.000 anos, só pó. O Senhor não formou o primeiro homem do pó? Na ressurreição ele não pode nos recriar? Pode, ele pode. A nossa esperança, mesmo que fôssemos cristãos, mas se a nossa esperança está só nesse mundo, então quer dizer que nós só estaríamos envolvidos com as coisas naturais do mundo, que seriam ter família, ter filhos, ganhar dinheiro, se formar em algum curso e assim por diante, ter a sua profissão. Ah, Deus está me abençoando, Deus está abençoando, Deus está abençoando, mas seria só para esse mundo. A nossa esperança, e aqui esperança eu estou dizendo certeza do céu, ela está do lado de lá, desta vida. Eu falo desse assunto e estou aqui empolgado. Anos atrás eu preguei uma vez esse assunto, sobre o céu, sobre morrer. No final do culto veio um irmão e me disse, pastor, quase pediu oração, ora para mim morrer. Ele não pediu, ele quase pediu. Que vontade de morrer, ele me disse. Esse assunto é tão lindo. É que nós tratamos a morte, às vezes nós crentes, da mesma maneira que o mundo aí fora trata a morte. Parece que a morte é um desespero. Traz dor, traz. Traz uma família, separa, é verdade. Mas acima de tudo isso, o que nós vamos ganhar? Paulo disse aqui, nós vimos que ele falou aqui para o Timóteo, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por sacrifício, e o tempo da minha partida, a hora da minha partida é chegada. Eu estou indo embora, Timóteo. Paulo está entregando a igreja para o Timóteo cuidar. Você já pensou um pastor chamar o outro e dizer, fica cuidando da igreja agora, porque eu estou partindo. E não é dizendo, eu estou partindo. Não, eu estou partindo, aleluia. É assim que Paulo está falando para Timóteo. A hora da minha partida é chegada. Essa palavra, partida, sabe de onde o apóstolo tirou essa palavra? Do contexto, 3 ou 4 contextos diferentes. Se usava quando se amarrava o navio no porto com a corda bem grossa, quando se soltava o navio, para o navio partir. Então Paulo está dizendo, está chegando a hora de eu atravessar, sair desse porto que nós estamos no mundo, nesse porto natural, está chegando a hora de eu ir para o porto divino e lá atracar o meu navio para sempre. É isso que ele está dizendo. Essa palavra se usava, essa palavra partida, se usava também quando as pessoas viviam em tendas e elas amarravam no deserto com cordas bem fortes para o vento não arrancar as suas tendas. E a hora da partida é quando a gente soltava as cordas da tenda. Paulo está dizendo, estou desarmando a minha tenda aqui neste mundo. Estou indo armar a minha tenda na glória, no céu. É isso que ele está dizendo. Nós, crentes, ainda que a morte traga, eu sei, traz as suas dores, mas nós, crentes, até podemos comemorar. Você podia dizer, feliz dia da morte. Ô, pastor, isso é maldição. Não é nada, isso é bênção. Quanta gente morre desesperada, você já soube disso? Quanta gente morre em agonias, agora não de dores físicas, também isso, mas de agonias espirituais. Uma pessoa, vô de um amigo meu, estava morrendo, um homem que nunca quis saber de Deus, foi contra Deus a vida inteira, estava morrendo no hospital, e na hora da morte ele começou a gritar. Eu não vou usar todos os termos que ele usou aqui, mas ele disse mais ou menos assim, começou a espernear na cama, morrendo, eles estão vindo me buscar, desesperado. E aí, buscaram. Também quantos crentes a gente já viu morrer, e às vezes estão deitados ali no caixão, parece que estão sorrindo, você já viu isso ou não? Parece que estão tão tranquilos, parece que estão dormindo um sono, aí alguns irmãozinhos que têm ronco, estão melhor que nós, estão melhor que nós, porque não estão roncando, estão tranquilinho ali, ó. Um ar sereno, um ar tranquilo. Mas o apóstolo diz aqui, ó, combati o bom combate. A vida cristã é uma guerra. Para você se manter de pé, para você vencer o mundo aí fora, para você vencer as inclinações da carne e para você vencer o diabo, é uma guerra. E ele diz, eu combati a boa guerra, completei a carreira. Ele está dizendo, eu fui até o fim. A coisa mais importante na vida com Jesus não é começar. Começar tem centenas, milhares, milhões de pessoas começando a ser crente. Agora, terminar a carreira. Você já viu essas corridas que tem aí, acho que é a São Silvestre? Tem um pelotão da frente ali que é os caras que correm para valer, né? Mas aí tem milhares de corredores, eles só começam, são 42 quilômetros, se eu não me engano. Eles vão lá para sair na foto, para sair na TV. A vida com o Senhor é importante começar, mas o mais importante é chegar ao fim. Quanto crente você diz, ah, fulano está desviado, fulano está desviado. Sabe o quê? Começaram a correr um dia, mas por algum motivo pararam no meio. Não completaram a carreira. Ele diz mais, guardei a fé, não larguei a fé. E aí ele fala que tem uma coroa guardada para ele. Eu gosto muito daquele versículo lá de Apocalipse 2:10, que diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A corrida é até o último suspiro, a corrida com o Senhor. Se alguém de nós andou com o Senhor 40, 50 anos, e na hora de morrer diz: Deus, eu não quero saber mais do Senhor. Morreu e abandonou a corrida a um metro da linha de chegada. Já pensou um corredor? Imagina agora um corredor, um atleta. Ele vem uma corrida longa, 42 quilômetros, 50 quilômetros, e ele vem bem, mas no final está cansando, e a um metro da chegada ele desmaia. Correu bem a corrida toda, mas os juízes da corrida poderão dar vitória para ele, ou segundo, ou terceiro lugar, ou quarto? Não. Se não ultrapassou a linha, não rompeu a fita, ele não vai ganhar nada, ainda que tenha corrido. Então, se alguém desistir, perde tudo. É ser fiel até a morte. Paulo fala também em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala lá de uma figura também de atleta, e lá você pode ver até aí na sua Bíblia, 9:25, vamos dar uma olhadinha rápido lá, volte um pouco na sua Bíblia. 9, 1 Coríntios. Primeira Coríntios capítulo 9, versículo 24, 25, 26. Olha ali, 9:24. Não sabeis vós que todos que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles, os atletas naturais, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como dando socos no ar. Esmurro meu corpo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele diz aqui, numa corrida normal, só um ganha o primeiro lugar. Na vida cristã, todos que chegarem ao fim ganham. Mas tem domínio, tem regras, toda corrida tem regras, não tem? A vida cristã tem regras. Se eu quebrar as regras, perco. Ah, mas pastor, eu estou congregando. Se quebrar as regras, perde a salvação. Mas pastor, é muito duro isso, mas é o que está dito aqui. Uma vez, eu não acompanho Fórmula 1, mas eu vi um corredor que foi punido. Ele rodou na pista, e aí ele conseguiu voltar para a pista, mas ele atalhou um pedaço, talvez ganhou ali uns 50 ou 100 metros. E depois, no final da corrida, ficou bem classificado, mas foi punido pela comissão que julgava a corrida, porque ele fez um atalho. Ainda que uma corrida tenha, às vezes, dezenas de quilômetros, né? Mas ele cortou lá um pedacinho de uns 100 metros. Foi desqualificado. Se você anda com Deus e quer ir para o céu, não basta o querer ir, tem que andar segundo as regras. Ah, pastor, eu venho aqui na igreja, mas lá na rua eu apronto as minhas. Eu vou dizer o seguinte: continue vindo na igreja e pare de aprontar as suas. Mas pastor, Deus é misericordioso, Deus dá um jeitinho, até dizem que é brasileiro. Não, não, Deus é Deus santo, é Deus reto, e Ele não aceita atalhos, ou não aceita meios caminhos. O Senhor sempre vai querer te levar para o melhor. Então ande fazendo a vontade dele. O apóstolo, ele diz aqui também, lá em Apocalipse 21, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com os homens, e os homens habitarão com Deus, e o Senhor lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem dor, nem pranto. Não haverá mais nada. Se existe esse lugar, eu quero ir. Aqui nesse mundo, Por melhor que você viva, você vai ter que enfrentar dores. Você vai ter que enfrentar decepções. Você às vezes tem que enfrentar traições. Você vai ter que enfrentar, de repente, amigos que trabalham contigo, que pisaram em cima de ti para tomar o teu lugar. É isso tudo eu estou chamando de dores. Você vai enfrentar situações que você fica desgostoso contigo mesmo, que você vai dizer, mas eu não cheguei aonde eu queria ter chegado. Eu não realizei a vontade de Deus da mesma maneira que eu gostaria de ter feito. E você se frustra consigo mesmo. Então tem dores. Você vai sofrer dores provocadas por outros. Você vai provocar dores em outros. Ah, mas nós não queremos, mas às vezes acabamos fazendo isso. Esse mundo é marcado por dores, por pranto, por luto. Nós não gostamos de luto, mas ele existe. Quando morre alguém da sua família, você está de luto. Luto é aquele tempo assim de reflexão, é aquele tempo de quietude, até um tempo assim de silêncio para pensar bem nos rumos da própria vida. O luto é um tempo de dor, é uma dor emocional, mas é um tempo de dor. Mas aqui diz na palavra, Apocalipse 21, 3 e 4, que existe um lugar que não tem luto. Existe um lugar que não tem decepção. Existe um lugar que não terá corrupções. Eu só sei que esse lugar não é no Brasil. Amém? Tomara que fosse, mas não é. Mas esse lugar também não é no Japão, que é um país, todo mundo regradinho. Esse lugar não é na Alemanha, que tudo lá funciona, uma engrenagem perfeita. Esse lugar não é na Noruega, é o país número um em qualidade de vida. Até vamos ter aqui no início de fevereiro, de dezembro, um pastor da Noruega que vem nos visitar. O país deles é o número um em qualidade de vida. Pergunta para ele se lá tem corrupção. Também tem. Não como aqui, é verdade, mas também tem. O ser humano é corrupto. Por isso que a gente precisa se converter para Jesus, para ir matando e matar esse vírus diabólico que foi o Satanás que semeou no coração de Adão e Eva lá no início. E isso ainda vem nos incomodando. A corrupção está dentro. Mas vai ter um lugar em que não é feito pelo homem, é feito por Deus, onde você vai ter paz, alegria, onde não vai ter mais dor, não tem pranto, não tem ódio, não tem ira, não tem, como diz no popular aí, alguém te traiu, né? Bola nas costas. Esse lugar existe. E eu estou indo para lá. E eu estou indo para lá. E você? E vocês estão indo para lá? Então, quando esse lugar e essa época começar a chegar na tua vida, deixa chegar. Deixa chegar. O apóstolo disse, 2 Coríntios 5:1, se a nossa casa se desfizer, casa, ele está dizendo, esse corpo, temos da parte de Deus um edifício feito não por mãos humanas, mas por Deus. Tu quer uma casinha ou tu quer um edifício? Ah, eu quero um edifício. É isso que Deus está dizendo. Isso aqui é uma casinha que bate um vendaval e arranca tudo. Nós somos muito frágeis. E Deus vai nos dar um corpo, depois desse aqui, um corpo que nunca mais vai se desgastar, um corpo espiritual, diz a Bíblia, nós vamos ressuscitar, nós vamos ganhar um corpo como de anjos, o Senhor Jesus disse. Nós vamos ganhar um corpo que não se estraga mais, um corpo que não peca mais, um corpo que também não precisa comida, um corpo que não envelhece, um corpo que não se desgasta. Lá no céu não haverão mais profissões que nem tem aqui. Não haverá médico no céu. Por que que não haverá médico no céu? Porque ninguém fica doente. Entenderam, irmãos? Você podia falar um monte de profissões. Eu quero ir para esse lugar. Eu não sei quando que o Senhor vai me levar. Eu estou pedindo para durar bastante, que eu quero servir bastante a Deus nesse mundo. Eu não sei quando Ele vai me levar, mas o dia que eu for, vai ser uma alegria. E se alegrem comigo o dia que eu for, quem ainda estiver vivo, porque eu vou longe, viu? Meu vô foi a 94, tomara que eu vá também, porque eu quero servir a Deus. Eu não quero ficar aqui nesse mundo usando a minha vida só para mim mesmo. Eu quero levar pessoas para Jesus. Eu quero ser um bom exemplo para as pessoas. Eu quero que as pessoas vejam que Cristo está em mim. Você também tem que querer isso, igual a mim. Você ser uma bênção para a sua família. Em toda a família tem um monte de gente que ainda não é cristã. Na minha também tem um monte que não é cristão. Eu quero que eles possam enxergar como vive um cristão. Porque os exemplares de cristãos verdadeiros estão ficando escassos. Não tem muito mais. Às vezes as igrejas estão cheias de gente, mas de cristão autêntico, às vezes tem que procurar bastante. E que o Senhor possa achar em todos nós esses crentes que amam a Ele, como disse o Paulo, que amam a sua vinda. O Senhor, Ele está dizendo que se Ele foi preparar um lugar, e eu não quero deixar esse lugar que Ele foi preparar vazio. Deve ter uma casa lá no céu. E lá no céu tem a tua moradia reservada. Jesus foi fazer ela. Ele mesmo disse que Ele foi fazer. Não bote fora todo o esforço que o Senhor foi fazer por ti. Já pensou ter lá no céu uma casa? Na rua do anjo Gabriel? Isso eu tô, agora estou imaginando, tá? E está lá uma casa linda com o teu nome na frente. E aí você chega lá e o Senhor te conduz, olha, isso aqui é o que eu fiz para ti. É toda tua, por toda a eternidade. Mas você já pensou chegar lá perto da rua do anjo Gabriel? E dizer, olha, está a minha com o meu nome, é minha, o glória. E o Senhor dizer, está o teu nome, construí para ti. Mas tu não poderás habitar ali. Como não, Senhor? Aí o cara já começa a ficar brabo, né? Não poderás. Porque não andaste segundo as regras. Burlaste as regras. Não foste cristão de verdade. E aí o teatro nos mostrava como é que era, né? Quem viu o teatro? O lugar destinado é um lugar ruim. Nós, nesse mundo, nós somos passageiros. Você pode comprar, pode vender, você pode se relacionar com pessoas e deve, você pode adquirir, mas acima de tudo isso, a tua vida com Deus. Você deve se profissionalizar Os jovens devem estudar muito, mas acima de tudo, a tua vida com Deus. Tem um lugar que já deve estar pronto para todos nós. Se não está, o Senhor ainda está dando os últimos retoques, porque afinal, ainda não chegamos lá. Mas é para ti. E sabe que Deus não quer te levar sozinho para o céu. Ele quer levar tua família. E Deus quer levar teus vizinhos. E Deus quer levar teus colegas de trabalho. E eu podia estender essa lista infindável. Deus quer levar. Mas vai depender de nós mostrarmos Jesus para eles. E aí muitos crerão. Muitos crerão. Não se preocupe o vosso coração. Sabe quando foi que Jesus disse isso? Quando ele já estava quase subindo ao céu. Os discípulos começaram a ficar com uma ansiedade. Pau, o que vai acontecer de nós? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim? Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar-vos uma. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Para que onde eu estou, estejais vós também. Tudo que o Senhor quer é te levar para o lugar que Ele já está. E você não vai dizer não para Ele, né? Me leva, Senhor. Claro, a hora que o Senhor quiser. Amém? Feche os seus olhos e fale com o Senhor por um momento. Nós vamos ter depois a ceia do Senhor. Provavelmente você não pode dizer ainda, como o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você ainda não pode dizer isso, porque você ainda está combatendo o combate. E você ainda não completou a carreira. Ainda está correndo. Ainda está fazendo o percurso. Peça força para o Senhor para continuar correndo. Não desista. Não desanime. A nossa pátria não é nesse mundo. Nós estamos aqui realmente de passagem. Se você nunca meditou no que eu falei hoje, que bom que você esteve aqui para ouvir a palavra de Deus, as verdades de Deus. Se você tem levado uma vida não muito autêntica com o Senhor e até com os irmãos, e você tem o desejo de coração de ir para o céu um dia, antes disso, então, precisa arrumar os seus caminhos. Para ir para o céu, não precisa ser perfeito, e nem é possível ser perfeito. Mas é necessário se entregar para aquele que é perfeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você não tem como iluminar o seu caminho com objetos e nem tentar iluminar o caminho de outros que já morreram, porque a Bíblia diz que cada um terá que prestar contas para Deus daquilo que fez enquanto vivia aqui nesse mundo, no seu corpo. Nesse caso, cada um deve cuidar de si mesmo. E você veio aqui hoje. Eu quero te pedir, em nome de Deus, que você cuide da sua fé. Alimente a sua fé com a palavra, com a oração, com o congregar com irmãos. também eu quero te pedir com essa palavra que eu preguei hoje, que você não seja apegado a coisas. Ainda que tenhamos coisas, você seja proprietário de muitas coisas, é uma bênção. Mas não fique preso àquilo que tanto tu lutou para conquistar. Não deixe isso te prender nem te dominar, porque um dia terá que deixá-las. O mesmo eu digo em relação a pessoas. Provavelmente você tem algumas pessoas que são muito amigas suas, familiares que são muito achegados, mas eles não são tudo, porque um dia você terá que deixá-los, ou eles te deixarem. No céu, depois vamos nos encontrar todos, os que temos o sangue do Cordeiro sobre nós. Pai, eu quero te agradecer por esta noite. E eu fico tão feliz, Senhor, porque a morte não é a última parada, não é a última estação. Obrigado, Jesus, que foste preparar uma linda mansão para nós. Obrigado. E eu não quero perder esse lugar celestial por causa de erros, fraquezas minhas. Eu não quero, Senhor, e se porventura eu estou num erro, qualquer um que está aqui hoje, agora o Senhor mostre aonde está o defeito e nos ajuda a corrigir mediante o Teu poder que opera em nós, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Se alguém está aqui hoje e está fora dos Teus caminhos, que volte urgente, porque o Senhor não criou os seres humanos para o inferno. Mas a Bíblia diz que o inferno foi preparado para os demônios. Seres humanos é para voltarem à comunhão contigo aqui nesse mundo e depois à comunhão eterna contigo. É para isso que também existimos, Senhor. Senhor Deus, nós vamos ter a ceia. E eu quero te pedir, prepara o nosso coração para participar da ceia. Nos ajuda a examinar, Senhor. E eu faço aquela oração que Davi fez. Sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Me revela e depois me guia pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor. Deus, essa reunião é formada de pessoas. Esse culto é por pessoas que cometem pecados, mas que todos também sejam pessoas que se reconciliam contigo e se reconciliam uns com as outras. Passa sobre nós o sangue do Cordeiro Jesus. A obra que o Senhor fez na cruz, agora eu vou me valer dela e peço que a tua misericórdia me alcance. E alcance todos os meus irmãos que estão aqui, todas as irmãs, todos, Pai, que creem. A tua misericórdia agora alcance e saiamos daqui perdoados por causa da obra de Jesus. E te agradeço, Senhor, mais uma vez, pelo futuro glorioso, pelo futuro lindo de um lugar que está preparado para nós. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.